Atenção, mulherada, vamos sarrar. Eita, só isso. Ela sai pra balada e chama as amigas belas. São as top do comando, respeita a patente dela. Já chegam lacrando tudo e causando muita inveja. Toca, toca o solinho que hoje o show é dela. Toca, toca o solinho que hoje o show. O sarra, o sarra, vambora. Vai sarra gostoso, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai sarra gostoso. O sarra, o sarra, vem. Vai sarra gostoso. E sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai sarra gostoso. Esse é o solinho da fuleiragem. E ela sobe, ela desce, quando quica, estremece. Ela sarra, ela embrasa, quando chega, ela arrasa. Ela sarra e ela embrasa, onde chega, ela arrasa. O sarra, vambora. Vai sarra gostoso, sarra, sarra, sarra, sarra. Vem! O sarra, o sarra. Vai sarra gostoso. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai sarra gostoso. Pense em uma fuleirase gostosa. Joga duro, Rodrigão! Portal do Arrocha. Ela sai pra balada e chama as amigas belas. São as top do comando, respeita a patente dela. Já chegam lacrando tudo e causando muita inveja. Toca, toca o solinho que hoje o show é delas. Toca, toca o solinho que hoje o show. O sarra, o sarra, vambora. Vai sarra gostoso, sarra, sarra, sarra. Que é isso? O sarra, o sarra. Aí Fábio gosta. O sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai sarra gostoso. O sarra, o sarra. Todo mundo vai. O sarra, o sarra. E vai sarra gostoso. Sarra, sarra, sarra, sarra. Vai sarra gostoso. Swinga tudo aí, papai. Pancada é segura, meu irmão. É pra tocar em todos os paredões. Vambora. Ela sobe, ela desce, quando quica, estremece. Ela sarra e ela embrasa, onde chega, ela arrasa. Ela sarra e ela embrasa, onde chega, ela. O sarra, o sarra, vem. Vai sarra gostoso, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai sarra gostoso. O sarra, o sarra. O sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai sarra, vem, vem, vem. O sarra, o sarra. Vai, vai, vai, vai, vai. Joga pra cima todo mundo. Vem, vem, vem. O sarra, o sarra. Vai sarra gostoso. O sarra, sarra,